lado pro outro, preso e solto ao mesmo tempo, sob efeito. Relembrando as inúmeras vezes que passei por louco, lá no canto esquecido por outros, uma chama reacendendo o poder no questionamento e noção de que o tempo é pouco. Ouvizar as ideias de humano, meio que sem futuro, peito no seguro, alma no penho. Caminho sem rumo, corpo pra consumo, dia de um só turno, registro da dor. Ajuda pastor, liga seu senhor. Assunto é urgente, requer solução. Me diz que cê tem, enquanto me custa, eu jogo meu povo inteiro nas suas mãos. Se é por resultado a lutar, yeah, não tem preço. Não pense que esqueço o veneno vivido. A prece que faço sem base no texto. Peço que mereça, agradeço o convívio. A língua do homem é o chicote que estale, mas arma que afala é a mente que não dorme. No olho a bala da voz que não cala, tão pequeno quanto a revolta é enorme. Vários correm pra fazer a ponto de enlouquecer, mas se nós não for buscar, quem vai buscar por nós? É que eu sempre acreditei, sempre vou acreditar. Não é novidade, a cena sempre tá preta. Vários correm pra fazer a ponto de enlouquecer, mas se nós não for buscar, quem vai buscar por nós? É que eu sempre acreditei, sempre vou acreditar. Não é novidade, a cena sempre tá preta. Fácil não foi, não vai ser pra ninguém. Rebobina essa fita. Dos pensam que pensam, cê pensa que é quem. Desacreditava que a cena era zica. A impressão que fica, mentira da nó. Quem te quis bem, não vai querer te ver melhor. Vivência é a carta na manga. Sua loucura é moeda de troca. Minha postura não é brisa de droga. Os atos se empolga, o bonde passa. Mulher do meu parça, quem vai recorrer se a culpa é de quem tá no erro? Os amigos somem, é jogo pra homem. O pano rasga, mastiga essa porra e nem engasga. Sente esse amargo tomando seu corpo. Um instante morto, o que se move apenas ódio e a carcaça. Prevejo desgraça. Qual sentimento na sua mente predomina? E veja bem ao seu redor quem se disfarça. Inimigo consome igual traça, seduz igual puta. Tira o que cê tem e bate no peito. Impor respeito leva a nada. O bang é sempre louco nessa terra de ninguém. Seu champanhe e caviar provém de sangue nas quebradas. Assunto que não lhe interessa, só não me testa. Vida não é festa, eu vim pelo game. Atitude expressa toda a raça e a fúria que ressuscitou. Várias caminhadas, não vá pela errada, que essa fita é cobrada, ideia tá dada. E desculpa se faltou flow. Vários correm pra fazer a ponto de enlouquecer, mas se nós não for buscar, quem vai buscar por nós? É que eu sempre acreditei, sempre vou acreditar. Não é novidade, a cena sempre tá preta. Vários correm pra fazer a ponto de enlouquecer, mas se nós não for buscar, quem vai buscar por nós? É que eu sempre acreditei, sempre vou acreditar. Não é novidade, a cena sempre tá preta. Sempre acreditei, sempre vou acreditar. Não é novidade, a cena sempre tá. Faz barulho aí, mano.